Olá, eu sou Ricardo Vilas e trago para você o disco do dia. A cada dia da semana, o disco que vale a pena conferir. Amiga, amigo que nos ouve, o disco do dia de hoje traz Um Dia Que Já Vem, disco de estreia dos paulistas do Mão de Oito. Esse disco faz parte da série Baixa Legal, aquela em que os próprios artistas disponibilizam gratuito e legalmente suas músicas e álbuns para serem baixados pela internet. Começamos com a faixa Acorda, de Coen e Marcela Belas, com participação especial da cantora baiana Marcela Belas. Saindo de casa cedinho de manhã, era madrugada, quase de manhã. Era madrugada, quase de manhã. Garoa clara arde a cara de manhã, nos becos da Lapa. Era de manhã, nos becos da Lapa. Era de manhã. O sol lá em cima do teto acordando o dia, a roupa no varal dançando no ar. O frio dando adeus ao concreto, o povo saindo de casa enquanto eu ia. A série Baixa Legal do Disco do Dia é apresentada pelo nosso produtor Daniel Roviriego, que também participa do programa. Diga lá, Daniel. Olá, Ricardo Vilas, e olá, ouvintes. Um Dia Que Já Vem, além de fazer parte dessa série e ser disponibilizado gratuitamente para download, inovou também na sua produção, que foi viabilizada através de doações num site de financiamento coletivo, o Catarse. O disco nos traz um pop rock muito bem feito, letras alto astral, ótimos arranjos de metais e uma coesão entre os integrantes dificilmente encontrada em bandas ultimamente. Confiram em Sai Dessa, de Coen e Marcela Belas. Não queira mais, não te faz bem. Já não te serve, já não dá. Sei que é difícil, mas passou. Há tantas coisas por aí que quando eu penso em te falar, me dá vontade de dizer: vá. Que Já Vem foi gravado no clássico estúdio El Rocha, em São Paulo, e produzido por Daniel Ganjamin, que também fez os ótimos arranjos de metais. A banda base é Coen, voz e violão, Toca Mamberti, guitarra, Nando Vicencio no baixo, Rafa Rodrigues, bateria e Careca na percussão. O disco teve ainda a participação especial de um dos maiores nomes do rap nacional da atualidade, Emicida, além de Kamal e Marcela Belas. Ficamos agora com a faixa Beats, de Coen, Emicida e Kamal, com participação especial de ambos os rappers. Beats e álbum levado, coisas que eu sempre quis. Beats e álbum levado, coisas que eu sempre quis. Beats e álbum levado, coisas que eu sempre quis. Papel, caneta e beat, eu tô armado. Era uma vez, um de nós, igual vocês, só e brilha, a milhão, desde os seis, herança de família, radinho de pilha, chiadeira, sai daí rapaz, isso não é brincadeira, eu queria ver os discos rodar, sem ninguém me podar, aí sai seus vucu vucu pra lá, que tanto escuta esses malucos falar, vai me falar que isso é música, que deck clique pra deck, play hack, junta vários moleque, outro clique, clack, boom, bap, volta a fita, dá um check no rap, se o louco tô falava em cima, pede break. Atrás do playback, os 12, as base, via nas revistas, pose, as base, bota no caderno os flow e as frases, sonhando com o show, oh yeah. E finalizamos o programa com a ótima levada da música Agradeça, de Coen. A cidade acorda sem demora, mais um dia que já vem. Silêncio e escuridão já vão embora. Mal se vive quem não tem alguém pra ficar quando chegar em casa. Cansado dessa multidão, alguém pra conversar dessa saudade. O disco do dia de hoje traz Um Dia Que Já Vem, lançamento do selo Laboratório Fantasma. O disco pode ser baixado gratuitamente no site www.mãodeoito.com e comprado pelo site www.laboratoriofantasma.com. Fale conosco através de nosso e-mail discododia@discododia.com e nos comunique suas sugestões, comentários e pedidos. Você pode também acessar nossos programas anteriores no site www.discododia.com. Nosso programa é produzido e apresentado por Ricardo Vilas e sonorizado por André Rebelo. Hoje teve a participação de Daniel Roviriego. Até segunda-feira com mais um Disco do Dia.